Coloque o espírito natalino dentro da sua casa. Adquira hoje o presépio em embalagem especial de madeira e imagens em resina de santos variados. Um produto da loja Evangelizar que não pode faltar no Natal da sua família. Adquira o presépio na nossa loja Evangelizar, no centro de Curitiba, anexo à Igreja de Guadalupe. Produtos da loja Evangelizar, sempre presentes. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Conto com sua participação. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia Divina, que bom que buscamos na misericórdia do Senhor graças e bênçãos do céu. Estou vendo no site agora Lucimar Martins, de São Pedro do Ivaí, está pedindo: quero pedir pela gravidez de Luciene, que Deus abençoe e corra tudo bem, que ela possa levar seu filho até as águas do batismo. Vamos pedir a intercessão de Deus para que essa gravidez transcorra tudo em paz e que Deus abençoe. Filhos queridos, que Deus dê a graça que todas as gestantes possam ser abençoadas. Filhos queridos, vamos juntos escutar o que foi deixado como testemunho de vida. Você sabe que a partilha de vida, às vezes, nos chama a atenção e nos faz crer que não é um Deus do passado, é um Deus do presente. Então, filhos e filhas da misericórdia, escute o que foi deixado como testemunho de vida. Eu me chamo Rosângela e moro em Fortaleza, em Padre. Eu comecei a novena de Santa Luzia, alcancei uma graça, pois tinha um filho que era dependente químico, usuário da pior droga que está destruindo famílias e lares. Meu filho, procurei ele por várias vezes, ele falou que não tinha jeito, pois o jeito dele era morte, mas eu não desisti. E pedi a Santa Luzia para meu filho enxergar a vida com outros olhos. Padre, meu filho ligou para mim pedindo ajuda. Hoje ele está numa casa de recuperação. Muito obrigado, Padre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por todas as graças alcançadas, pois eu sou um milagre. Estou aqui. Amém, filha. Um abraço a vocês de Fortaleza. Deus seja louvado. Você escutou um filho que estava perdido nas drogas, mas foi reencontrado em Deus. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Vamos lá. Proclamai o Evangelho a toda criatura. O texto de hoje, Mateus 17, 10 a 13. Mateus 17, 10 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: sim, Elias vem e porá tudo em ordem. E eu vos digo mais, Elias já veio e não o receberam. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que ele lhes havia falado de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto continua complicado porque o profeta Malaquias fala que Elias deveria voltar. Se você olhar, pode olhar, Malaquias capítulo 3, versículo 23 a 24. Que Elias voltaria, diz Malaquias. Elias voltaria para restaurar Israel. Os escribas entendiam na perspectiva de um triunfalismo. E Jesus, na verdade, disse que João Batista foi, na verdade, o Elias, com o anúncio da conversão. Que Elias não voltará, já veio. E foi João Batista. Por isso, o texto parece obscuro, mas faz parte da profecia e do cumprimento da profecia. O que nos compete, às vésperas do terceiro domingo do Advento, é lembrar que tudo que Jesus fez, tudo que ele realizou, foi por amor. Isto é fundamental. A primeira vinda, a segunda vinda, por amor de Deus, por amor do Senhor. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, Jesus, que demonstraste tanto amor. Abençoai-nos, santificai-nos, protegei-nos. Jesus misericordioso, abençoai-nos, santificai-nos, protegei-nos. Repita comigo: Jesus misericordioso, abençoai-nos, santificai-nos e protegei-nos. Abençoai a água e todos os objetos, roupas, carteira de trabalho, currículo, em nome do Pai, do Filho